Sustentare Podcast. Professor Caio, o que é Business Intelligence? Business Intelligence é um termo que foi cunhado pelo Gartner Group. O Gartner Group é um instituto que avalia softwares, avalia ferramentas, avalia uma série de produtos no segmento de tecnologia da informação. E em 2000 ele cunhou esse termo, que é um termo que abrange todas as ferramentas e produtos que auxiliam no processo decisório. O termo ficou popular, hoje todo mundo chama isso de BI, de BI, o termo para Business Intelligence. E ele é o processo de coleta dos dados transacionais, da transformação e da limpeza desses dados e da carga desses dados para um ambiente gerencial. Nesse ambiente gerencial, desenvolve-se aplicações onde os gestores das empresas, através dessas aplicações, conseguem ter um acesso aos dados dos seus processos operacionais muito mais rápido, muito mais flexível e poder também criar uma série de análises para identificar insights e tomar decisões mais precisas. O processo de BI, ele vem evoluindo ao longo dos anos, ele começou basicamente bem antes de 2000, em 2000 ele acabou sendo definido como um processo chamado de Business Intelligence, mas de lá para cá ele vem evoluindo muito. A evolução do BI se dá basicamente por uma série de problemas que nós encontramos nos processos de BI tradicional. Quais são os problemas que nós encontramos? A falta de flexibilidade para o usuário fazer alterações que ele queira, porque o processo decisório, o processo de tomar decisão, não é um processo estruturado, ele não é um processo repetitivo que acontece igualzinho todos os dias. Os gestores têm necessidades diferentes a cada dia e são necessidades que mudam por fatores externos. Mudam porque um concorrente novo entrou no mercado, porque a variação, porque a bolsa caiu, ou porque a bolsa subiu, ou porque o dólar mudou a cotação, ou porque existe algum tipo de crise, ou porque existe alguma época boa. Só que as ferramentas não dão a flexibilidade, as ferramentas tradicionais não dão a flexibilidade para os gestores conseguirem, através delas, sem depender de ninguém, sem depender de consultoria, sem depender de novas extrações, fazer as novas análises dele. Então, os processos de BI tradicionais são processos estruturados e repetitivos que até atenderam um pouco da necessidade no passado, mas hoje são obsoletos. Quais são as tendências modernas para Business Intelligence? O processo de BI vem evoluindo ao longo dos anos, né? E como eu falei, as ferramentas tradicionais são muito engessadas. São engessadas por quê? Porque elas dependem de mão de obra muito específica e com conhecimento muito técnico para desenvolver as aplicações. Então, geralmente as aplicações são estáticas. O mercado de BI vem evoluindo para um conceito novo chamado Self-Service BI. O que é o Self-Service BI? São ferramentas de BI que permitem que o usuário final desenvolva todo o processo de desenvolvimento de aplicação, apresentação dos cenários e manutenção e evolução das aplicações que foram desenvolvidas. Então, são ferramentas que prezam ou pregam a intuitividade de uso. Quer dizer, é uma ferramenta que vai ser colocada na mão de um usuário leigo, de um usuário que não é de TI, mas é um usuário de negócios, é um usuário que tem necessidades dinâmicas que alteram todos os dias e ele mesmo, sem depender de ninguém, vai conseguir, através dessas ferramentas, dessas soluções, criar as análises, compartilhar com seus pares, permitir que seus pares analisem as análises que ele criou e contribuam com novos dados ou com novas informações ou com críticas ou com comentários ou com sugestões aos cenários, e esse processo acaba sendo um processo evolutivo onde a empresa inteira tem autonomia de criar e de fazer a aplicação de negócios extremamente direcionada à necessidade daquele dia. Por quê? Porque amanhã vai ser uma outra necessidade. Quando a gente fala em entregar a informação em BI, entregar a informação no BI não é a solução do problema, ela é a solução daquele problema, mas provavelmente ela é a origem para o próximo. Então, a autonomia do usuário é um fator muito importante de sucesso para que o BI evolua de uma maneira saudável dentro das empresas. Quem são os profissionais envolvidos nesse processo? O uso do self-service BI hoje vem se tornando cada dia mais relevante. E um fator que vem, um fenômeno que vem aparecendo no mundo de Business Intelligence é a competência em utilizar essa ferramenta. O LinkedIn, por exemplo, ele faz análises anuais, independente da profissão, mas de quais são as competências mais desejáveis nos profissionais, independente de profissão. Se a gente voltar na década de 70, o pessoal fala, não, datilografia era super importante. Na década de 80 para cá, todo mundo falou do inglês. Hoje, conhecer as ferramentas de self-service BI é a competência mais importante identificada nessa pesquisa do LinkedIn para qualquer profissional, seja para um médico, seja para um engenheiro, seja para um administrador de empresas, seja para um estudante, seja para um profissional liberal. A capacidade de ter autonomia de criar as próprias análises e identificar relevância numa base de dados e tomar uma decisão privada e particular em cima disso é um grande diferencial competitivo para profissionais. Então, hoje, para os jovens, essa competência talvez seja o grande diferencial em qualquer uma das profissões. Como as empresas podem se beneficiar com self-service BI? O modelo tradicional trazia informações muito engessadas. Com a capacidade de self-service, a capacidade do usuário conseguir conectar bases externas, ele vai conseguir identificar potencial de negócios que jamais ele imaginou. Como exemplos muito simples, se uma empresa identificar, por exemplo, as vendas dela cruzada com a densidade populacional dos estados do Brasil ou dos municípios do Brasil ou com a renda per capita do município do Brasil, ele vai conseguir identificar os lugares onde ele não atende e que ele poderia atender. Então, ele vai ter, por uma análise negativa, o potencial de negócios e exatamente em que locais ele poderia atuar muito mais pontuadamente. Existem casos, por exemplo, de bancos que pegam todo o cadastro de licenciamento de veículos e distribui isso por agência, identificando se uma pessoa comprou um veículo, ele descobre se essa pessoa é gerente do banco, de qual agência e de qual gerente, e já indica para o gerente a oportunidade de ligar para aquele cara que acabou de licenciar um veículo zero para vender um seguro ou para vender algum outro serviço relacionado. Então, a autonomia do self-service BI na mão de pessoas, obviamente, inteligentes, vão fazer com que elas identifiquem negócios que jamais foram identificados anteriormente. Sustentare Podcast.